Canhada tá na pica, tô na pique. Canhada calma, meia sora pique. Canhada calma, pisse, a naroia, o snitch, a polícia, a cobiça, pode ver. Canhada, passei o achobo kudandia. Canhada, trago o bombo na pia. Canhada, slay queen, se bicho de abandia. Vive pra raiete, madai, vina vingia. Uzushi, canhada, machemo fake. Canhada, nuxi, canhada, kudada de. Canhada, mawifi, canhada, makama ex. Canhada, mikosi, oya, canhada. Canhada, canhada. Canhada, canhada. Canhada, canhada. Canhada, canhada. Come on, let me sample. Nyaga nyaga, wale wakuda watapu. Nyaga nyaga, yeah, kitabu tatu. Nyaga nyaga, wajue sina machaku. What you wanna talk about? Tell me, keep me tapu posting. Kanyaga, kuni tumia ni picha pigo gani? Eti basi denku posting. Oh yeah, yeah. Kadisa rusi kuchanga changa. Wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda. Eti kuchangie kodi kwenda kupanga. Kama kutila mugambo. Wafuruga mpambo. Wase wa insta mchambo. Eti baby niunge bando. Uzushi, mashemu fake. Nuxi, kudada date. Mawifi, baka maex. Mikosi, oya kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Come on, let me chase a song. Wale wakuta wataku. Yeah, kitabu taku. Wajue sina machaku. Usiku tulale, tunakesha kama kuku. Leo, leo. Tena wape na bari, kama wao paka simbwako. Leo, usiku tulale, tunakesha kama kuku. Leo, leo. Tena wape na bari, kama wao paka. Aswa timba timba timba timba. Wanangu timba timba. Wakula kushoto timba. Kula kulia timba. Aswa timba timba timba timba. Oya wahuni timba timba. Mauna zikele timba. Yaka pisa kele timba. Timba.